Paz do Senhor. A Bíblia diz que no mundo existem muitos tipos de vozes. Uma ovelha fugiu para uma cova porque o lobo perseguia. O lobo ficou lá fora uivando e ela não saía de medo, até que ouviu o rugido de um leão e pensou: esse leão é meu amigo. A ovelha saiu e lá estava o lobo e abocanhou a ovelha. Ela disse: por que você me enganou? O lobo respondeu: porque hoje quem não fala duas línguas morre de fome. Jesus disse que era o bom pastor e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Jesus também disse que ele é o leão da tribo de Judá. Jesus está à porta e bate, e aquele que ouve a sua voz e abre, diz a Bíblia, ele entra. O lobo pode imitar a voz do leão, mas não a voz do leão da tribo de Judá, que nós todos precisamos reconhecer. Cuidado com as vozes que querem entrar como lobo no teu coração, comer tua mente e tua alma. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.